Trip 5218, no solo aos 12, livre a pista pela direita, solo 12219. Base 107, está visual com tráfego no táxi, vai cruzar pela retaguarda do Rio aí, pousada no pátio. Ciente, Guardião 07, o vento 120 graus, 8 nós, evitando sobrevoo de aeronaves e pátio 1. O ajuste na 0 na 2, reporta estabilizado no ILS Rei da pista na 0. 0 graus, 8 nós. Ele pôs no 0, baixou e travou, passando externo, 22, 24. Seu solo 104, Guardião 07. Dúvidas de restrições de altitude e velocidade na posição em top. Descendo livre de restrições, né? 2 a 2. Me escuta. É remoto, no meu sistema é remoto 1313 do pátio principal. Guardião 07 aguarda para iniciar o táxi. Hotel Sun 3603. 603, só um minuto, Guarulhos, 3 patrões já aprovados. Prepare a Adael. A 3097 subiu montanha nível 380, centro Recife agora, 125 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. 4, solo Zuno 6, livre a pista pela direita, 1219. Quase passarei, bem-vindo, prossiga táxi de Alfa e Juliette até o pátio principal, remoto 14. Alfa Juliette, pátio principal, remoto 14. Siga 3858. 3858, prossiga. Três oito cinco oito, controle. Gente. Cassiane, identificação, chegada Mari, autorizada. Desce Mantenha, nível 050. O ajuste em Salvador na 092. 3858. Itap, 3858. Seguinte. 3603, ponto cópia? Afirmo, pronto. Guarulhos 340, rota via Pisolo 44, decola no zero, curva direita. Subida, Dael, Leda, após Leda, Eudes, interceptor ouvir, segue conforme. 5047, código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Tenor 6212, passando Zuna, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal meio. Chama a torre em 118 meio, chame a 62, chame a 2, boa noite. Boa. Só corrigindo o transponder, 5047. Então, 5047, ou na 3, reto, chame quanto plano para o posicionar. Autorizado pouso pista no 0, vento 120 graus, 7 mais, que negar no 0 na 2, poxa, né? Autorizado pouso na pista 1-0, poxa, né? 6212, 6212. E 858 desse mantenha 3 mil pés. O ajuste é na 092. Só 9858 copiou o controle. Correção. Desse mantenha 3 mil pés. NMA 212, solo aos dois, 4, liga pista pra direita, 1219. Ligando a direita, 1219, 6212. Bem-vindo, 6212, prossiga via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, parou 056212. Do 40-70, boa noite, acena identificação, chegada Mari, Voitap da presente, desse mantenha o nível 050. Mas deixa na 092, as do 40-70. Critério. Desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 092, reporta estabilizado na LS X-Ray da piscina 0. Autorizado, sem teste, 3603. Vitor, Flores Mari. Dono 884, boa noite, acione identificação, autorizado chegada Mari, voando Mari, desse mantenha nível 060, o ajuste no 092. 060, Flores Mari, guardando a 62. Azul 4070, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste na 012, livre da restrição de altitude em TAP. Ajuste 3.000, na 012, tá? 4070. Com 8, passando Duna, complete aproximação, torre na noite decimal meio. Tá 3858, continue a aproximação, reporta no externo baixado travado, que negar agora 10 no 3. Confirma o último que chamou a torre? 3858, reportará. Sim, gente, porta no externo baixar o trabalho. 4 horas de autonomia alternando o caminho. Mas principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1-8, décimo meio, ajustado 1-0, 1-3, bom voo. Obrigado, Índia e Alfa, ponto de espera 1-8. Trip 526 Aracaju, 190. 3858, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 1-10 graus, 7 nós, que é igual 1-0-3. Livre pouso, baixa de rota, 350. Esquerda. Perfil será Pucajamo, após Jamo, voa direto Aracaju. 5062, o código transponder, controle opere 199.35. Ah, afirmativo. Eu vou checar então com o centro para voar no 30 e caso o afirmativo tiver ser a conta. Só mais um minuto, o 5296. Até aguardo. Para cópia? Para cópia. Ok, 130, como solicitado, aprovado, decola da 10, com a esquerda, no perfil da Conde, 5062, código transponder, controle APR 199.35. Autorizado, 130, decola da 10, confere, por... chame o condutor para o puxar. Ah, 3858, no solo aos 3000, livre a pista pela direita, solo 1219. Direita 19, 3650. 3603, ali mantém pista no zero. 87 identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 093. Voador 3258, boa noite, bem-vindo, Alfa, Juliette, Portão 3. Alfa, Juliette 3, 3258. Tome torre 18-6, até o meu ponto. 18-6, tá? Oi, boa noite, azul 4-0, 7-0. 4070, continua a aproximação, reporta no externo, baixar de trabalho. Acelhe. Firma, 060. 060. Gol no 884, livre ILS, desça para 2000, informe estabilizado. O ajuste padrão. Positivo, 2000, reporte estabilizado. Já com ajuste padrão, 1884, gol. 3603, decolador 39, controle 119, decimal 35. 1935, 3603. Azul 4070, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 8 nós, que negar 1013. Ah, livre pouso, 4070. Campo 3603, boa noite, contato radar, vou para o 340, Leida, autorizado. Obrigado, mano Leida, nível 340. Travou, 4070. Ciente, autorizado pouso, pista no zero. Vento 110 graus, 8 mais. Boa noite, Juliette Tango Zulu. Estamos em contato radar com a aeronave a 67 milhas noroeste de Salvador. A intenção de pouso é na 10 ou 17. Com a proa de Aman para efetuar a chegada na mancha, no ponto de descida. 24, Marcelito, prossiga. Cópia. 0, 350 aprovado, rota para Zuluna 9, decola no 0, curva esquerda, subida Mom, Coquimbo, transição Froti, 5063, o código transponder, controle APR 199, decimal 35.